3859, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 11 nós, confirmando embaixo travado. Afirmo, pastor travou, autorizado pouso para o 3859. Tá pronto para cópia? Pronto para cópia. 923, autorizado Guarulhos, 360, autorizo Luno, 6, decola da 10, curva direita, Dael, Leta, Bridge, controle 1208, acionando 5041. 360 autorizada, Pesolo 6, decolador 1-0, saída da El, Leda Bridge com curva direita. O 208 ao controle, 5041 no transponto. Gol 923. A defesa correta, aerovia Pesolo 1-6. João Puxa, que não. Delta autorizado, cruzamento via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama o sono no 21-9, agilizando o cruzamento na medida do possível. Alfa Juliette, portão 10, hein? Afirmativo. 312, sim. Sendo 3859 no solo aos 35, liberando via eco, solo no 21-9. Lema 219, bom dia, tá 3859. Meu? Gol. Golf pra Wind, qual o pátio? Pátio 3, vai decolar da 1-0, tô ciente, só um minuto, cópia. Salvador, 35, 345 para o táxi, 72 após 3 horas, Galeão. 345 da Trip, táxi em frente, pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, Torre, 1, 1, 8, 95, altímetro 109, tá, observa as aeronaves agora estão em direção no táxi da Juliette. A ponto de espera da 10, quando o ponto 8895 observando, 345. Fala Salvador, bom dia, tá 3859, livrou na sua. Tá 3859, bom dia, Alfa, chamante, eu tá aqui, sem Juliette. Alfa, da Juliette, chama, 3859. Golf Bravo Índia, copia? Golf Bravo Índia, autorizado Guarulhos, 240, e Whisky 1, decolada 10, curva direita, Natael, Leda e Ilhéus. Controle 1-20, decima 80, aciona 5033. Aguarda pro cotejamento, mantém escuta. Corrigindo, Loro 605, tá faltando balizamento 05? Chegou agora, valeu. Golfo Bravo Índia, pode cotejar. Golfo Bravo Índia, tá correto, primeira curva é à direita, chama o tracionamento. Da Juliette, 3259. Sim, 3259, observa a esquerda, traço da Trip, livrando o pátio. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 08. Afirmativo, após a Trip, ingresso pro 8, 3259. Sim, Juliette, Bravo Delta, mantém a Lima. Já pode prosseguir pro portão 08. 3259. Corre, Salvador 353. Pronto, vamos dar a mão. Trip Tupi 5345, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 111 nós. Ali decola, pistão 345. Estabilizado no localizer da 103-5217. Trip 5217, compete final do procedimento ERS, em torno na frequência 118.95. 1895, obrigado. Controle 2 Salvador, bom dia, Trip 5217. Final ILS 10, estabilizado. Trip 5297, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 2019. Controle abaixar travado, Trip 5297, sentido ajuste. Trip 5345, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 20800. Trip 5345, decolado, cruza 1500. Trip 5345, contato radar, saída da Euleda, Eude, submantênio de voo 380. 380, autoriza direto a posição da EL. 5345, autorizado a presente da EL. 45. Trip 5217 confirmando baixo travado. Baixar travado, final 10. Trip 5217, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso 10, Trip 5217. Charlie Hotel, prossiga. Vitor Charlie Hotel, ciente, mantemos no 1500 pés no corredor Caixa Prego, reporte através de Paripas. 3663, autorizado Guarulhos, 340, Upper do Lu 16, decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5042. Fala, Salvador, 352-17, livrando. 352-17, primeira esquerda na Quilo, pátio 3, remota 03. Quilo, pátio 3, obrigado, remota 03. Golfo Bravo Índica, oficial autorizado via pátio 3, vai ingressar na Kilo, cruzar a Alfa, até o ponto de espera da Delta. Quando lá, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 009, só observe o tráfego da Trip agora ingressando no pátio 3. Eco Juliette, chame torre na frequência 118.95. Mike Eco Juliette, chame torre na frequência 118.95. Dois aeronaves modularam ao mesmo tempo, confirmando para a torre. Golf, Bravo, Índia, ali mantém a partir da Delta. Mike, Eco, Juliette, final 97 autorizado, reporta na curta final, embate travado. O Golf Bravo Índia é autorizado a minhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6, 0 graus, 1-0 nós. No 93, autorizado no 06, chama táxi. Autorizado, chamar táxi. 93. Confirmando, Juliette Bravo, eu tenho um plano para Serra Novembro Tango Romeu no 100. Você fez alguma Serra ali? Alterna 133.25. 125, 133.25, bom dia. Bom dia. 0, curva direita no Axé, controle 1208, aciona 5026. Rafael Leda Ilhéu, submantém nível de voo 240. Submantém 240, Papa Romeu, Golf Bravo. Recife, 5345, bom dia. Bom dia. Recife, 5345, está cruzando 200. Solicita final 310. Trip 5345, chame Recife na frequência 125.1. alterna 133.25. Ok, obrigado. Confirma chamando a torre. Sete Bravo Delta vai decolar da ponta de espera da intersecção Delta. Aqui é da ponta de espera da 190, quando lá a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1019. Via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1019. Então, você vai estar que segue a Pátio 3, Kilo, cruza Alfa, ponto de espera da Delta, torre 118, 95. Mike Eco Juliette, Salão 50, confirmando, Pátio. Pátio da Bata, backtrack autorizado, na minha escuta até o corte. Salvador, voo 1923 para o táxi, 119 a bordo, 3 horas e 37 minutos de autonomia e alterna Galeão. 923, táxi Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1019. E Alfa, ponto de espera 1895, 1099, altímetro 923. Bravo Delta, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-1-9. Frequência livre, um bom dia, Mike, F. Julia. Prossiga, Papai Romeu Golf, Bravo Índia. Senhorita, você já pode informar com o Centro Recife e o Proa de Arubi para o Golf Bravo Índia? Aguardo coordenação. Aguardando, Índia. Juliette Bravo Delta, decolada 53, da presença autorizado curva direita, subindo para 1.000 pés, aguardando transferência de comunicações. Curva direita, aguardando, Delta. De autorizado da presente Ilhéus. Ilhéus, Golf Bravo. Curta final, Vitor Charlie, Hotel. Passará. Confirma, tá? Chamou o sol? É o 6312 da Oceanair com 1-90. Autorização Recife. 6312, autorizado Recife 350, eu perito. decola da 1-0 com primeira curva esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 1208, adiciona 5052. Aplicado 3-5-7-5-8, decola 1-0, com curva esquerda na Puca, Aracaju, 208, controle, transpone 5052, o portão é o 10, o 6-3-1-2. Sim, vai 3-1-2, está correto, já um pushback acionamento. Salvador, bom dia. Oceané 6-3-1-1, descendo para 1-6-0, passa 1-9-0, na ponte, com informação mais. Oceané 6-3-1-1, acione identificação, chegada Bonfim, desça para nível de voo 050. 050, 6-3-1-1. Transparência de comunicações. Sete, está seguindo o corredor, chefe, para o Deus. 1-2-0-8, transporte 5-0-5-3, voo 9-6-0-5. Correto, chama o pushback acionamento. Vai passar perto. Solo 3-6-6-3 para o táxi, 1-2-7 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Alternativa? Galeão. 3-6-6-3, táxi 4-1, índice em alfa, ponte de espera 9-0-2, 1-2-9-0-9. Autorizado, 4-1, índice em alfa, ponte de espera 2-3-6-6-3. 360, voo 1923. 304, autorizado Brasília, 380, pêndulo 17, decolada 1-0, curva direita na Arbora Elefa, controle 1208, estando 5054. 380, autorizado, Arbora Elefa, a saída, 208, controle, acima 5054, aerovia para o volume 7, na 3304. 3304, chama para o pushback acionamento. Porta Ará. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado da presente ascensão a nível de voo 105, direto destino. 105, direto destino, Juliette Bravo Delta. Gol 972, bom dia, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Charlie Hotel no solo 857, confirmando para 5. Abaeté, ligando na Papau, estacionar frequência nível, Vitor Charlie Hotel. Palma meu, Índia Delta Bravo, acione identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Par Romeu Golf Bravo Índia, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 63, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 63, 663. 923. Sané 63, 1-1, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1-9. Ok. Dois Sané 63, 1-1, 2 mil no 0, 1-9, na linha da restrição 040 e pelo. Após pelo, desça 2 mil pés, o Sané 63, 1-1. 1-1, copiado, 2 mil, cumprindo a perfil da carta, sempre. Papatango Juliette Bravo Delta, confirma o estimado de pouso. Estimado Curitiba, 1-2-4-5, Juliette Bravo Delta. No 072, após ETAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 099, reduz a velocidade para 2209. 2220, após ETAP, 73, eu vou no 070. Decolou 02, chame agora o controle, 120 072, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Esquerda 020, controle Salvador, bom dia, TAM 3663, decolou na sua escuta. TAM 3663, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub mantenimento de voo 340. Subida 340, TAM 3663. Gol 1932, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 2